I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros internet. Voltamos com mais um episódio nipônico. Este quem vos fala é o Calavera Kira. Está comigo aqui também o Brunão. E aí, galera, beleza? E, cara, o Kaneda é o anti-herói mais foda do cinema, velho. Que isso? É um dos, cara. Certeza. E está comigo aqui também o Alexandre. Cara, é impressionante como ele consegue se superar nas idiotices, né? Toda vez que ele vem pra cá, ele faz uma idiotice dessa. Olha lá, e não para. E aí, galera, beleza? Aqui é Alexandre e eu já li o mangá mais de uma vez. Olha aí, parabéns, tá vendo? Achievement unlocked. Isso vai me dar aneurisma qualquer dia. E está comigo aqui também o Leonardo Maciel, o homem que desenha eu, e o Brunão e o Miotti. Fala, galera. Pô, acho que essa foi a primeira vez que eu vi peitinhos em desenho animado. É verdade, a gente era moleque, viu, esse peitinho, né, cara? Peitinhos e cabeças explodindo. Isso. Tudo que faz uma geração ser saudável e sã. Pois é, Interneticos, hoje nós vamos falar sobre Akira, um dos maiores, se não o maior clássico de animação. Cyberpunk, animação nipônica, animação japonesa, animação mundial, eu acho que de todos os aspectos, porque o bagulho bateu recorde de tudo quanto é lado, quebrou paradigma de tudo quanto é lado. Olha, brincadeira não, que filme. Então, se você quer saber qual é o único japonês de anime com os olhos realmente puxados, você vai continuar ouvindo o Jurassic Cast e descobrir quem é já já. Tetsuo! Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. Em 1988, né, Brunão? 1988, eu tinha 7 aninhos. Tinha 7 também, porque não saiu em novembro. Me lembro de assistir esse filme no VHS. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi foi em VHS, mas foi tipo com uns amigos de Xanda, que é minha irmã mais velha, né? 8 anos mais velha que eu. Me lembro que chegou um cara com um filme aí e tal, uma animação que tu vai curtir e tal. Eu me lembro que assisti, eu com 10 anos de idade, ou menos até. Eu me lembro que eu não entendi lufas. Lufas, mas achamos foda. De caralho do filme nenhum, mas ao mesmo tempo pirei, fiquei, caralho, que filme foda, não entendi nada do que aconteceu, mas ele é muito bom. Foi bem por aí mesmo. Na verdade, até hoje a gente tá tentando entender, né? Ah, não, hoje em dia eu entendo, eu sei que a história, ela tá diferente do mangá e tal, mas eu acho que ela funciona dentro do próprio anime, assim. Passa arrastando pelo guard-rail, né? É, ela é complicadinha. Eu já vi tanto que eu já sei de cor, assim, eu faço, não, tá, então acontece isso e isso. Pra quem não sabe, ele é uma obra de mangá, e ele depois foi adaptado para o cinema. Foi lançado no Japão em 1982, numa revista chamada Young Magazine, porque os mangás lá no Japão, eles não saem só encadernado, só um tipo de mangá específico. Ele sai no almanacão de férias da Mônica, a turma do Akira. Até hoje eles fazem isso, né? Depois de algum tempo eles pegam e lançam um omnibus, né? Um compilado com tantos números específicos de um certo personagem. Então até hoje isso acontece com Bleach, com esses outros mangás que são mais famosos aí que estão saindo hoje em dia. Ele começou a sair nessa revista, em 1982 ele levou 8 8 anos pra terminar, só foi terminar em 90. E o que aconteceu em 1988? O filme. O filme. Isso aí é uma coisa curiosa, porque os caras que escrevem mangá, eles têm um ritmo diferente. Por exemplo, eles escrevem 6 volumes no ano e acabou. E aí eles só vão retomar lá no ano seguinte. Em geral, eles são meio famosos por ter um ritmo meio frenético, na verdade, né? De os caras trabalham que nem um corno mesmo e tal. Porque, em geral, elas demoram, essas séries são longas, elas demoram anos pra sair. Quase toda a adaptação de anime que você tem de qualquer mangá, quase sempre o anime sai antes do mangá, embora tenha começado a sair depois. Né? Começa a dar problema de filler, de spin-off, pra encher linguiça, né? Que é o caso, por exemplo, do Dragon Ball. O Dragon Ball foi saindo... Caralho, episódio a episódio, ninguém se olhando, né? É, exatamente. 5 minutos pra destruir Namekusei. Levou um mês pro planeta expandir. É por isso que tem muita gente que não tem paciência pra anime. Inclusive, é por isso que o Miotti não está aqui. Na verdade, o Miotti não está aqui porque ele não sabe ler legendas. É, ele falou que ele não gosta de anime, cara. Ele falou, não, não tenho paciência pra anime, não vou assistir, faz vocês aí, daquele jeito dele. Né? Não, faz vocês aí. É, eu não gosto dessa porra mesmo. Eu não gosto dessa porra mesmo, você faz vocês aí, já passei, eu chamo o Valdir, ele vai fazer essa merda. Tá tudo bem. Vou se fuder, porra. Não, primeiro que... Cara, isso foi sincero, de um jeito, velho. Amanda se fuder, porra. Mas outra coisa que aconteceu em 88 também, no meio dessa história, antes de ser lançado lá no Japão, eles tinham lançado encadernado aí de 4 volumes até 88, mas aí em 88 eles falaram assim, ah, vamos aproveitar, já que tá saindo o anime, vamos lançar nos Estados Unidos o mangá também ao mesmo tempo. Ah. Só que aí é outra história, porque ele foi lançado pela Epic Comics, que é a filial da Marvel lá nos Estados Unidos, só que ele foi colorido, e foi colorido por computador isso em 1988, então você imagina, era uma coisa totalmente revolucionária aí na época, de você fazer a primeira colorização por computador na época, e dava um trabalho do inferno, porque pra você fazer a conversão, primeiro o Katsuo Hiroton pegou a obra que já tinha sido feita, tudo em preto e branco, porque os mangás, é claro que eles são lançados em preto e branco, daí eles tinham que retirar os balões, tinha que fazer esse acabamento, e tem uma coisa interessante pra quem não tá acostumado a ler mangá, que você lê de trás pra frente, que eu falo assim, você pega um livro, como a gente lê ocidental, você pega lá na última página e você vem lendo da esquerda pra direita e não da direita pra esquerda, então você tinha que fazer o espelhamento. Você lê a página da direita antes de ler a da esquerda, e na página da direita você lê da direita pra esquerda também. Você faz o espelhamento, então é interessante que eu acho que no anime o Kaneda é destro, mas no mangá todo mundo é canhoto. Caralho, velho, mas tu é nerd mesmo, né, velho? Puta, não, isso que eu ia falar, caralho, quem é que reparou isso aqui de você? Quem que vai reparar essa merda, né, velho? Mas normalmente é isso, porque você for reparar na hora que ele tá segurando a arma, que ele tá fazendo alguma coisa, todo mundo lá é canhoto, né? Quando deveria ser o contrário. Mas além de fazer o espelhamento, você tinha o problema também da tradução também. Porque, cara, você usa, sei lá, 3 kanjis lá, que quer dizer 57 palavras, entendeu? Então, puta merda, até o cara conseguir colocar isso certinho, isso daí dava um trabalho do inferno. Mas o pessoal trabalhou, a Epic Comics, trabalhou junto com o pessoal lá, e quem fez essa conversão foi Steve Olive, da Olive Optics, e ele tinha todo esse sistema aí, depois de fazer a retirada dos balões, espelhamento, a tradução, e por fim fazer essa colorização. Agora, a colorização era feita com canetinha, olha aí, ô Marcel, antigamente o buraco era muito mais embaixo, mexia computacionalmente. Olha aí, Marcel, por quê? Tu tá querendo dizer que o Marcel colore as paradas dele com canetinha? Não, cara, tô falando aqui porque o Marcel, o cara profissa aí na parte aí de quadrinho, tudo, tá integrado aí com essa tecnologia, e na época o pessoal fazia tudo na mão. Então usava canetinha, aerógrafo e tinta guache. O que é ao contrário dos quadrinhos americanos super-herói e tal, quando começaram a ser feitos por computador. Ficou horrível. Quando eles faziam mecanicamente, que eram as veinhas que faziam, era ok, sacou? Tipo, quando começaram a fazer por computador, ficou horrível. E até hoje, tipo assim, melhorou e tal. Mas até hoje, de vez em quando, eu pego algumas revistas que eu acho uma bosta também, cara. Que ninguém faz um bando de luz e a pele do cara tem 78 tipos de reflexos e tal. Parece que o cara é de plástico. E de Akira, pô, antigão e tal, e é muito bom até hoje. E depois que eles faziam essa parte aí, que usava a base, né, a base que você tinha, que ele não usava o traço, né, nessa hora aí não entrava o traço, porque a base era tinta, né. Aí depois eles escanerizavam isso daí, colocavam dentro do computador, e aí que eles tinham um software específico pra isso, que é aí que eles começavam a fazer a graduação de sombra. Então ela é conhecida, esse mangá colorido que eles lançaram nos Estados Unidos em 88, como sendo a primeira aplicação de computação gráfica pra colorização atenção em uma revista periódica. Agora, uma coisa que deve ter chamado a atenção pro mercado, tanto ocidental quanto pro próprio mercado oriental, pra história do Akira, eu acho que foi a questão do universo cyberpunk, um universo que até então, de super seres, que eu acho que não tinha sido explorado dessa forma, né? Porque os personagens do mangá, eles são praticamente deuses encarnados, por assim dizer. Mas você consegue, inclusive, ver muita referência em anime que veio diretamente do Akira. O Tetsuo é o Vegeta. Todinho, é verdade. É o Vegeta todinho. Inclusive, no final do anime, ele já tá voando pra fora do planeta e tocando terror, explodindo as coisas com um polegar, e aí vai, né? O universo cyberpunk, ele também foi uma catapulta, por assim dizer, né? Porque foi justamente na década onde ele começou a crescer vertiginosamente, que foi nos anos 80, e combina muito bem com a temática. Apesar de ser uma temática meio surrealista, de extrapolar as coisas e tal, mas ele combinou muito bem com o tema cyberpunk, né? Ah, combina. Ele é de uma época que ainda nem se usava esse termo, né? Cyberpunk, mas ele foi uma das coisas. Os animes, acho que com Akira e também com logo depois Ghost in the Shell e tal, foi uma coisa que contribuiu pra essa temática mesmo. Se você quer saber a nossa opinião, se você quer saber a respeito do universo cyberpunk, escute o programa sobre Matrix do Jurassic Cast. E aí eu queria perguntar pra vocês que gostam, que curtem a obra do mangá, que eu não conheço, o que deu o mercado de mangás mundial e local terem gostado tanto de Akira? Em termos de influência, você tava até falando, pô, falando do Vegeta e tal, assim, eu acho que Dragon Ball é mais antigo que Akira. É, aí eu não sei. Porque demorou pra chegar no ocidente, assim, agora em termos de influência, assim, eu não diria que o sucesso tem alguma ligação direta com o nível de poder, que realmente o Tetsuo no mangá, ele é mega mais poderoso ainda do que ele chega a ficar no anime. Acho que Dragon Ball é o cúmulo disso, né, assim, que o cara peida e explode um planeta e tal. A influência do anime foi maior do que a do mangá no mundo, por alguns motivos. O Katsuhiro Otomo, ele já era um autor influente lá no Japão, e o mangá foi um mangá de sucesso, sim, foi. E no ocidente, principalmente, porque foi um dos primeiros mangás que entrou derrubando aqui, não foi o primeiríssimo, mas foi um dos primeiros. Agora, o anime, em vários sentidos, foi um marco, assim. Assim que você tava falando que o Miotti não curte anime e tal, assim, porque, em geral, tem três categorias de anime, né? Tem um anime feito pra televisão, que é o que vocês falaram, que já fica aquela narrativa arrastada, normalmente não tem um orçamento tão grande, então tem uma animação limitada, né, do cara só mexer a boca e ficar o rosto parado e tal. Que é seriado, né, seriado. Que é a segunda categoria. Essa pra televisão, a gente vai ter mais coisas assim, tipo Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, sei lá, Naruto, essas coisas recentes, assim. Aí tem o mercado de OVA, que é uma coisa que o americano nunca fez, que o mercado americano nunca fez muito, que é soltar desenho animado direto pra mercado de vídeo, não passar na TV. Que é Original Video Animation. Aí você vai ter Evangelion, Cowboy Bebop, que normalmente são séries menores, assim, de 20 e poucos episódios, aí o neguinho tem um investimento de grana maior. E tem os filmes de animação direto pro cinema. Akira, que foi direto pro cinema, até então foi a maior produção, de maior investimento de grana e etc, até então no mercado japonês. Só que o Roborock tá falando a respeito das influências, Dragon Ball Z, na verdade seria a continuação da série Dragon Ball, ele foi publicado de 88 a 95, foi depois de Akira, que é a parte quando o bagulho estoura mesmo, que eles ficam poderosa e tal. Eu acho que também o que corroborou também pro sucesso do mangá nos Estados Unidos, foi um pelo fato que a gente já falou já da produção mesmo, da colorização computacional. Usou o computador realmente pra ajudar no que tinha que ajudar, mas continuou com a arte por causa desses detalhes de você fazer a colorização usando canetinha, aerógrafo, tinta guache, etc e tal. Mas por outra forma também, o pessoal também não tava acostumado muito com essas histórias de você ter uma série que de começo, meio e fim. Eram 38 números, entendeu? E com essa temática totalmente diferente também que você tinha. No Japão, realmente, foi assim, foi o maior investimento até então, etc. Agora, no Ocidente, pra quem não estuda, nunca estudou a história da animação e tal, tem que lembrar, assim, que nos anos 80, tinha uma crença já, assim, de que o mercado de animação tava fadado a se acabar, se extinguir, porque não tinha mais nada de sucesso acontecendo há alguns anos, assim. Não tinha desenho animado bom passando, nada fazia sucesso de desenho animado. Tipo, os últimos coisas da Disney eram um fracasso retumbantes, assim, os últimos filmes. Disney, nos anos 80, passou por um perrengue forte. Foi uma época que os animadores originais se aposentaram e tava entrando na geração que ia fazer sucesso nos anos 90. Mas eles só tinham um fracasso, que era tipo Oliver, Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, Caldeirão Mágico. Aí era um fracasso, tanto no cinema quanto o mercado de animação na TV também era, não tava bem das pernas, assim. As animações estavam cada vez mais baixo orçamento, mais vagabundas. Mas isso no Ocidente, porque no Oriente os animes estavam indo muito bem. Tanto que da década de 80, se não me engano, a gente teve obras como Yamato, não é? Yamato é da década de 80. Yamato talvez seja 70 ainda, cara. 70, final de 70, início de 80. Se você lembra do desenho da nossa infância, são os mais vagabundos, que é aquele, a fase trash da Hanna-Barbera, né? Que eram os desenhos tudo repetido. Tipo, milhões de versões imitando do Scooby-Doo, né? Do Tubarão. E mesmo esses que eram os sucessos, assim, eles não foram grandes sucessos comerciais. E eu posso arriscar que nessa época aí, o que realmente fez sucesso na época da gente, tinha uma pegada muito de mangá, vocês lembram qual que era? Teve muita produção que era filmada no Japão, mas era produção americana. Thundercats, Transformers, Silverhawks. Silverhawks também, mas até tipo Comandos em Ação, que é a coisa mais americanoide possível, a animação era japonesa. Tio Mesh, Tio Poly Position. Poly Position eu lembro da música. A música do Mask também é sensacional, cara. Lembra como é que era? Não. Tinha um grave assim, era Mask. Mask. Vocês lembram disso? Não, mas o Miotti vai botar comparando agora com o original pra ver se ficou parecido. Igualzinho. Sei. Mas na época, cara, quando lançaram a Akira, a animação, era absurdo. Eu lembro que tinha uma parada assim, eles usam tantos frames por segundo, o Akira tinha, sei lá, 5 vezes mais. Não, era uma coisa mais ou menos assim, sei lá, era 300 frames uma cena e o Akira tava usando 2700, uma coisa assim. O filme de animação da Disney, ele varia entre 12 e 24 frames. O Akira totalmente, em todas as cenas, 24 frames. Não, e faz uma diferença absurda isso, absurdo, né? Cara. Ele é considerado uma das 3 coisas que no final dos anos 80 fizeram as pessoas fazerem, porra, a animação pode ser foda e pode dar dinheiro de novo. Foi no mesmo ano Akira e Simpsons e mais Roger Rabbit. E logo depois, assim, pouquíssimos anos depois, eu não sei de que ano que é, né, 90, 91, a Disney voltou a bombar com Pequena Sereia. Para o mercado ocidental também, Akira é um marco, assim, sabe? Matou e influenciou as animações ocidentais dali para frente também. O filme, ele tem 2.212 frames e 160 mil fotos únicas. Seja lá Deus o que isso significa. Seja lá o que isso significa. E foram usadas 327 cores diferentes, também é um recorde em um filme de animação. E dessas, 50 cores foram criadas exclusivamente pro filme. Eu não sei como isso é possível. O Scala Pantone tá aí provavelmente por causa do Akira. Devia ser Scala Akira. A razão para essa estatística é que a grande parte do filme se passa durante o período da noite, que normalmente é uma coisa que a animação evita usar, porque precisa ter muitas cores para poder fazer com que a noite fique com cara de noite, não fica só um negócio preto na tela, sacou? Ficar sem graça, né? Isso, pois é. Tanto o nível da animação como o tipo de história, etc, foi uma coisa que nunca tinha se visto no Ocidente, né? Então foi uma coisa que reacordou, assim, o mercado de animação. É, porque era a primeira vez, pelo menos foi a primeira vez que eu vi uma animação pra adulto, cara. E é totalmente pra adulto mesmo, porque é uma parada, assim, nível de sangue e de cenas violentas, agressivo, cara. Ele é rated RRR, cara. Ele é quase rated X, porque aparece peitinho. Porra, a cena que o Tetsuo tá com dor de cabeça lá e começa a entrar no desespero e que o corpo dele abre e as entranhas dele caem no chão e se espalha, ele fica tentando recolher, cara. Não, mas logo no começo, quando ele tá no hospital ainda, cara, que ele tá dando assim, quer ver uns caras no corredor tentar parar ele, que ele explode os caras e fica uns pedaços no teto pingando, assim. Isso é muito violento. Puta que pariu, cara. É muito sinistro, velho. Não, aquela cena parece uma coisa besteira, mas aquela cena que o Kaneda tá lá no esgoto, aí ele tá lá só com o olhinho assim, olha pro lado e vê um rato boiando com os vermes saindo vermes. Pra fora. Isso. Caraca. Vocês sabem aquela light trail, que é aquela coisa da luz quando o carro passa e fica aquele fade de luz, de traço de luz que vai se desaparecendo e tal? A Akira usou esse efeito e isso deu um rebuliço porque os caras ficaram encantados. Aqui no ocidente falou, caralho, os bichos fizeram isso aqui, velho, olha só. Vocês estão vendo como é que era, como é que a coisa realmente mudou o viés da animação? Não só na qualidade, mas criando outros efeitos e tal, tudo isso, né? E creio eu que foi o que sedimentou a Akira nos anos 80. E não só nos anos 80, porque a Akira, ela é até hoje insuperável, né? Não teve uma animação que pode-se dizer que superou a Akira até hoje. Tem muita coisa tão foda quanto, eu acho, assim, mas com mesma temática igualzinho, eu acho que não. Tipo, os filmes do Miyazaki, pra mim, são tão bons ou melhores em termos de animação, assim, até de história, talvez. O que o Calaveira tá querendo dizer em termos de impacto na sociedade como um todo. Impacto não, porque foi uma coisa muito diferente, né? Eu concordo plenamente com você. Acho as obras dos estúdios Ghibli poesias desenhadas. Só que elas tiveram impacto pros chorões, que somos nós, né? Não da sociedade. Apesar que também as animações dos estúdios Ghibli também mudou muita coisa na animação. O rumo, assim, por assim dizer, né? É. É, o Hayao Miyazaki lá, que faz, que é o cara do Ghibli lá, ele é o Disney do Japão. É, ele é comparado com o Disney do Japão, exatamente. Mas ele, pelo contrário, ele entrou na rabeira, né? O primeiro filme do Katsuhiro Otomo foi Akira e neguinho já botou no cinema e tal, foi um negócio arrebatador, assim. O Hayao Miyazaki entrou meio que pela porta dos fundos, assim, no ocidente, né? Os primeiros filmes dele não foram nem passaram aqui. Nem passa, quer dizer, nos Estados Unidos. E quando começou a sair, saiu só no mercado de vídeo ali. Começou a sair ali com o Totoro e tal, o Porco Rosso. Quando eu tava assistindo Akira, o anime, recentemente, uma coisa que foi engraçada foi que eu tive a mesma sensação que eu tive agora, foi a que eu tive quando assisti lá atrás, né? Quando ele saiu lá em 88. Você lembra no início, na hora que eles estão entrando lá naquele pub? E vai tocar uma música, aí vem a máquina assim, o Jackbox, aí vai e puxa um CD assim, aí gira. Tinha assim, um efeito belíssimo que tem, né? Aí começava a tocar. Mesmo assistindo hoje, mesmo o CD sendo defasado, tipo, passa uma perspectiva futurística absurda, cara. Futurística, mas não é aquele futuro de telas de LED, hologramas. Pra falar a verdade, é um futuro extremamente distópico. E o que eu acho é que é um futuro extremamente plausível, cara. Ele não exagera muito. Ele não é igual, sei lá, você pega um De Volta ao Futuro aí, que tem carro voador, não sei o quê. Você não vê carro voador na porra do filme, entendeu? Você vê no máximo aquela motinha lá flutuante, né? Que é meio um jet ski flutuante e tal. É o máximo de coisa futurista que você vê, assim. Tipo, a moto do Kaneda, que é, tem uma... É, exatamente, a moto do Kaneda. É o máximo de futurista. O voo, ela não tem um foguete, né? No design, ela é futurista, mas você olha pra ela, ela ainda é uma moto, sacou? Ela tem que mexer com carburador, botar gasolina, essas porra, sacou? É, do usa células de combustível. Isso, exato, entendeu? Ele ainda é muito plausível, cara. Inclusive, o filme, ele se passa em 2019, assim, é daqui a pouco, entendeu? Então, ele tá muito próximo ali da nossa realidade também, sacou? Eu vou te falar que tá mais próximo do que você pensa. Tem uma parada que é bizarra, cara, que é premonitório. Tanto no mangá quanto no anime, aparece uma parada que é o seguinte. Lá onde você tinha a base ficava do lado de um estádio que estava em construção. E esse estádio estava em construção... Estádio das Olimpíadas. Das Olimpíadas, que ia ter no ano seguinte, em 2020, porque a história se passa em 2019. E quem é que vai sediar as Olimpíadas de 2020? Japão. Caralho, então a Akira tá vindo aí, velho. Tá vindo aí, velho. Ele só tem que vir depois de setembro, depois mesmo, tô nem aí. Camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cast, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Kaneda, ele é um líder de uma gangue de motoqueiros, 2019, na chamada Neo Tóquio, pois a original teria sido destruída numa terceira guerra mundial. E aí, o Kaneda tá naquela vida ali, ele tem a ganguezinha dele, e um dos membros do grupo dele é o Tetsuo. Ele acaba sofrendo um acidente, quando ele encontra lá um ser esquisito no meio das aventuras lá deles de... É, motoqueiro, né, velho? Motoqueiro num futuro pós-apocalíptico é aquilo ali, né? Tacar fogo em carro, roubar não sei o quê. Sabe aquela gangue do Mad do Max? Do Mad Max, isso. Vai no buffet e coloca o arroz em cima do feijão. Isso. É, sabe? Aquela gangue, velho. O que vocês querem? Vocês querem o quê? Vender drogas, gadinha? Não, queremos correr pela cidade que nem maluco, dando canada na cabeça um do outro. É o que há. Anarquizar. Não, e o neguinho joga tipo uma granada num carro que tá parado no sinal, assim, né? O cara sai correndo, o carro explode, pum, pra nada. É só isso, né, velho? E aí o Tetsuo, ele sofre um acidente, ele era amigo do Kaneda, o melhor amigo do Kaneda, e ele acaba sendo levado por forças do governo, né? O pessoal acha que ele foi para um hospital, mas ele foi, na verdade, sequestrado lá por umas forças do governo. E aí o Tetsuo vai passar por umas experiências que querem desenvolver uns poderes meio que paranormais nele, né? Só que aí a coisa desanda e os poderes ficam mega sinistros do Tetsuo, e ele pira, ele começa a querer ser o Superman, Superman do mal, né? Superman evil, e fica nessa pegada de querer saber que porra é o tal do Akira, que é meio que um cara com poder também igualável ao dele. E aí ele começa a anarquizar, e aí é o filme, né, velho? Aí que tem uma certa diferença com o mangá também, assim, que o Tetsuo, no filme, ele é assim, ele começa a desenvolver os poderes, ele começa a ficar, detonar tudo, etc. Porque, na verdade, ele perde o controle, né, por causa dos poderes, assim. É, tipo... o que rola da diferença dos dois é que no anime, quando ele tem encontro com o número 26, na hora que dá aquela explosão que ele vai atropelar lá o moleque, na realidade, ele participou de experiências pelo governo no passado. Mas isso é explicado na última cena do filme, cara. Do filme, isso. Que aparece isso, ah, que ele faz, não sei o que, que explode lá, e que aquele contato com o número 26 é que ele vai despertar essa parada do poder. Mas uma coisa do anime que ele fala é que esse poder do Akira é como se fosse os midichlorians, entendeu? Que todo mundo tem esse poder do Akira, que ele é da bactéria, que tem o DNA da bactéria, que tem o DNA do universo, fica essa maluquice toda. No anime ele explora muito isso, ah, qualquer um pode desenvolver a força a qualquer momento. No anime eu sinto que o Tetsuo, ele não é mau, ele começa a tipo, matar um monte de gente, etc, mas é uma coisa que você, pelo menos é o que eu sinto do anime, é que ele tá fazendo aquilo porque ele começa a perder o controle da personalidade dele, etc, por causa do poder. Isso, não sabe lidar com o poder. Pelo pouco que eu li do mangá, o que eu sinto é que ele fica buscando o poder mesmo no mangá, né, de se drogar e tal, pra ficar poderosão e tal. Porque na realidade, as drogas que eles procuram, as drogas é pra controlar o poder, aí ele deixa de usar as drogas pra tentar ficar mais poderoso, só que ele não consegue segurar a onda. Tanto que os moleques lá que ficam usando as drogas lá é justamente por isso que eles foram submetidos a experiências lá, e pra não, a coisa não desandar nem ficar maluco, eles ficam tomando aquela medicação anêmica pra segurar a onda, e assim foi com o Tetsuo. Tanto que na hora que ele começa a virar aquela meba gigante lá, é porque as drogas não estão mais fazendo efeito. É, o que eu acho bacana do Akira, e isso é uma característica dos orientais, não é maniqueísta demais, né? É cinza. É, exatamente, todo mundo tem tons de cinza, né? É, ninguém é mal, né? Isso, o Tetsuo, ele não é mal porque ele quer, ele fica mal, mas mal da perspectiva de quem tá vendo ele destruir tudo, porque na verdade a perspectiva dele é que ele queria ser o mais poderoso, né? E aí, lá pelas tantas, o Kaneda tenta impedir ele, e ao mesmo tempo que ele tá querendo impedir, ele tá querendo salvar o Tetsuo, né? O próprio Kaneda, ele é extremamente filho da puta, muitas vezes, e ele é o herói do filme, sacou? Por isso que eu falei, assim, ele é um dos melhores anti-heróis do cinema, cara. Bom, e até assim, os militares que pegam eles e estão desenvolvendo, tipo, não é que nem filme americano que são os militares, eles são maus. Não, pô, você vê que ninguém fica tentando salvar a parada. Salvar, pois é. Eu acho muito bacana isso. O lance também é que é o seguinte, são adolescentes, né? E você deu um poder absurdo pra um adolescente, cara, o cara vai tocar o terror. Tanto que no quadrinho ele faz altas orgias, isso ainda mais quando se lançou nos Estados Unidos foi um problema, mas ele faz altas orgias porque ele tem poder, cara, ele é poderoso pra caramba, então tá botando um poder absurdo num moleque, num adolescente. Tanto que tem aquele filme, O Poder Sem Limites, o pessoal fala, ah, primeiro primeira coisa que quando saiu a resenha do filme, ah, imagina um filme do Akira misturado com não sei o quê. E exatamente é muito, acho que nisso assim, porque os moleques lá, eles descobrem lá a parada lá, começa a ter poder e o moleque fica louco, tipo, cara, eu sou muito poderoso, tipo, ele não tem a vivência, a maturidade de um adulto pra saber controlar o poder, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O filme também dá a entender que tem algumas subtramas rolando, né? Tem se vira a Kay, né? Que vira meio que namorada do Kaneda, assim. Eles são de um grupo terrorista que também é terrorista, mas assim, quem é mal? São os militares, são os terroristas? Foda-se, ninguém, né? Meio querendo liberar o Akira, não sabe o que é o Akira. Isso é uma crítica que eu faço ao anime. Isso ficou muito bagunçado. A gente falou toda a questão da qualidade técnica do anime e isso é incontestável. Só que a parte do roteiro, eu achei que o filme ficou muito chulé. O roteiro dele é muito cheio de buraco, é muito mal explicado, tudo é muito mal explicado. Mas não é isso, Calaveira. Isso é o estilo do Oriente, cara. É, eu também acho. Eles não explicam mesmo, cara. Mas eu entendo, eu assisto muita coisa. Pô, a viagem de Chihiro é basicamente a mesma coisa. Eu concordo com você que tem umas coisas ali que fica meio jogado. É, tipo assim, ah, beleza, a Kay é a namorada do Kaneda. Tá, mas primeiro que eu não conseguia distinguir a Kay do Kaneda, né? Porque é igualzinho. Isso é verdade, pois é. Japonês já é igual, né? E os dois, então... Desenho ainda, puta merda. E usando a mesma roupa, vai tomar no cu. Porra, é. Eu falei, mas ele tá lá com o Tetsuo, o que que tá fazendo aí? Não, essa é a mulher. A única coisa que dava pra discernir entre os dois eram os cílios da mulher, da Kay. É. Porque até o cabelo dela era curtinho igual ao do Kaneda, porra. Você acha que o anime é confuso assim? Não, não, não é que seja confuso. É até que tem uma diferença de duas coisas, cara. É diferente uma obra que ela é totalmente construída em cima de arquétipos, em cima de ideias, em cima de interpretações, e uma obra que simplesmente vomita o roteiro e não tem uma conexão. É uma coisa diferente da outra. O Akira, isso me incomoda um pouco. Não chega a vomitar, mas eu acho um pouco chato a questão do roteiro. Eu acho o roteiro muito cheio de falha. Isso é uma mania que os japoneses têm. Eles quiseram deixar a coisa muito no transcêndico, assim, sabe? Muito no transcendental. Toda aquela coisa, meu Deus, Akira, o que é Akira? É Deus, não existe Deus. É o que é a sociedade? Sociedade corrupta. Que a coisa acaba ficando um tanto quanto confusa mesmo. Confusa no sentido de, ah, e não entendi, verei de novo. Matrix, não. É, não entendi porque não tem elementos pra eu entender. Eu concordo com você, porque não é necessariamente furo no roteiro, que não é uma coisa que eles dizem uma coisa e acontece outra, não é um furo, mas é porque eles meio que mostram uma coisa, tipo, esses terroristas e... E é isso. No final você vê o político Ratazana que fica lá, ai meu Deus, tem o meu coração, vou roubar, meu coração tá parando. É, ele não mostra, tipo, os terroristas, não sabe, não fala exatamente qual é a motivação deles. Isso, e... você já começa a perceber que existe a questão da politicagem, que isso é muito presente no mangá, que é a questão da política, né? Que aí o New Tokyo é toda tomada por políticos corruptos e a sociedade tá se acabando por causa disso. Os valores, como o próprio Alexandre falou, já foram pra casa do chapéu. Aí tem esses grupos terroristas que seriam um grupo de libertação, não seria nem grupo terrorista, né? Tô meio contaminado por causa do mangá, mas fica claro no anime pra você, por exemplo, eles entraram lá, os terroristas entraram lá, pegaram o número 26 e tava fugindo com ele, tiraram ele lá de dentro lá da instalação lá do governo. Mas fica claro pra você que eles estavam fazendo isso pra ter esse poder do lado deles, não pra trazer democracia nem porra nenhuma. Simplesmente pra ter esse cara poderoso do lado deles pra conseguir as coisas ou não? Não, não fica. Não fica nem um pouco. Porque no quadrinho o que acontece exatamente é isso. Tipo, eles estão atrás, mas na realidade eles estão atrás é do Akira. O Akira não morreu, que tá vivo. Mas eles começam lá com o número 26, depois vem o Akira e tá todo mundo correndo atrás. Em determinado momento você tem... Os terroristas estão correndo atrás do Akira pra pegar ele, pra que ter o poder pra pipocar com todo mundo, com os inimigos. Você tem um exército, né? Você tem um liderado aí pelo coronel. Tá correndo atrás também. Cano, né? Também no mangá. Tem um exército americano com a 7ª frota do Pacífico. Tava lá pra fazer acontecer. E os caras tomam um cacete do Tetsuo. Inacreditável. É outro show-off também que tem. Só pra atiçar um pouco. Você tem o satélite Sol, que é uma apresentação absurda, né? Vamos dizer que no mangá você tem um tal de Floyd que é 10 vezes maior do que o Sol. Vamos dizer assim. Mas acho que naquela época também, quando ele lançou o mangá, ele nem tinha criado o Floyd ainda, não. Você lembra no anime que aparece um velhinho lá com um cabeção assim, pregando, a galera vindo atrás, tipo, parecia que era uma nova seita? Sim, sim, tipo um Edir Macedo. Aquela lá é a Lady Miyako, é uma mulher, não é um homem, e ela tem outro papel e ela é um dos paranormais. Então, em determinado momento lá, e ela que lidera a Kay, ela que treina a Kay pra ficar com aquele poder lá que ela tem, meio, né, que ela meio que transforma, passa pra ela os poderes. Então você tinha essa galera, você tinha os terroristas, você tinha um exército, você tinha a Lady Miyako indo atrás, e o Kaneda lá no meio do do Kizumba, todo mundo querendo pegar o cara pra dominar o planeta, e o Kaneda tá lá pra dar um cacete no Tetsuo. Pra ele largar de ser otário. Pra largar de ser otário. Não fica claro, então, que eles querem sequestrar aquele pessoal paranormal pra ter como poder. Nem um pouco, nem um pouco. Pra falar a verdade, você até esquece que o grupo terrorista pegou o velhinho lá, o garoto velho. Porque a história é tão frenética que você esquece. E, cara, e isso é uma coisa que o traço do desenho é incrível. Mas os personagens são mega parecidos, velho. Então, tipo assim, procure o Ryu. Quem é Ryu, velho? No anime, tu só vai saber quem é Ryu quando o político Ratazana tá morrendo e fala assim, Ryu! Aí tu, ah, caralho, esse que é o Ryu! A minha impressão que eu sempre tive da história do anime, do porquê que os terroristas estão pegando lá, assim, o menino e tal, tal, pra mim, se funde a história que você tava falando da mulher lá, que é paranormal lá, que é religiosa. Como também não mostram o que é essa mulher no anime, A única coisa que me mostra, assim, que é uma sociedade que tá tão lascada e fodida, que tem também ali, tipo, um crescente fanatismo religioso. Uma seita do Akira, né? E uma seita do Akira, etc. E pra mim, os terroristas são meio que acreditam naquela parada também. O Akira, ele é meio que uma lenda urbana, né? Tipo, você teve a explosão da bomba, e o pessoal, não foi bomba não, isso daí foi o Akira, ele meio que fica uma lenda urbana isso daí, né? É, Akira é nosso salvador, aquela coisa toda, né? Pra mim, vira um negócio assim, que no filme a impressão que me dá que os terroristas estão meio que acreditam, meio que nem aquele bando fanático lá, e eles estão, sei lá, pegando um moleque tal, tal, porque acreditam no Akira, maluquice e tal, derrubar o governo, sabe? Mas não fica claro. Mas eu acho que mesmo com esses furos, assim, com esses problemas todos de deixar as coisas muito soltas... Pra mim isso funciona no anime, porque vira um negócio que, como é só pano de fundo, é só reforma, pra mim tá ali só pra reforçar a distopia da coisa de fazer. Não, mas é que tá, é porque os animes, ou os animes, eles têm, geralmente, histórias muito densas, histórias bem construídas e tal. E aí, o que que acontece? A história acaba sendo pano de fundo, simplesmente pra animação. São personagens interessantíssimos. O Brunão falou assim, o Kaneda é o anti-herói mais foda que tem, que você falou, né? Eu falei, ué, anti foda por quê? Porque no anime, essa questão não é desenvolvida. Não é desenvolvida mais ou menos, né? Mas Não é desenvolvido. O Kaneda é um pau no cu no anime. Ele é um babaquara. Pois é. Ele é um babacuara, mas você tá torcendo ali por ele, sacou? Porque você acha que ele é o Akira, porque tem a foto dele na capa, que eu achei que ele é o Akira a vida inteira. Eu achava que o Kaneda era o Akira, eu chamava o Kaneda de Akira. Parabéns, Rodrigo. Todo mundo achava que o Kaneda era o Akira, cara. E até hoje, se você mostrar quem é esse aqui, Akira. Se botar Bruno Laganá e a minha foto, as pessoas vão me chamar de TQ. Internet, estou aqui para falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na sua casa. O filme começa com uma explosão, né? Que a gente, no começo, eu pelo menos achei que era explosão nuclear, mas era o Akira, né? É, não é uma explosão nuclear, porque é uma bola de luz que vai crescendo e engolindo tudo. Pois é, mas você vê que é uma explosão e tal, você fala, caralho, algum evento aí que rolou na Terceira Guerra, mas na época que eu assisti, 1980 e pouco, 90, eu achei que era nuclear, sacou? E aí depois é que, prestando atenção na história, que você acaba descobrindo que aquela é a explosão, a primeira explosão do Akira, né? Que inclusive a Terceira Guerra Mundial foi gerada por causa daquela explosão. É, exatamente, aquilo que começou tudo, né? Que também não faz muito sentido, ora bola. Se o Akira explodiu Tóquio, aí só de raiva vamos explodir o resto do mundo. Ó, Rodrigo, hoje em dia as pessoas não têm muito motivo pra estar começando guerra ali não, cara. Então qualquer coisa é coisa, viu? Uma explosão nuclear mesmo. É verdade. Não, e aí a gente é apresentado ali, ó, aquela gangue do Kaneda. Aí tem as cenas, pô, que eu acho muito maneira da moto do Kaneda, das gangues de motoqueiro. Aquilo ali é muito bem feito, né, cara? Eu só queria que você me explicasse uma coisa. Por que que o Kaneda é o único que tem a moto awesome e o resto usa tudo de 6G125? Não sei como era o mangá, a gente não vai saber, mas assim, ele dá a entender que ela é meio que roubada, assim, sabe? Tipo, que ele pegou uma moto fodaça em algum lugar. E ele, por ter roubado a moto mais foda, é o líder. É isso mesmo, é por aí. A moto do Kaneda é uma parada que ficou entranhada na cultura pop, né, velho? Aquela cena que usam no cartaz dele, com aquela jaqueta que tem uma metanfetamina lá, ou... uma pílula de nanicolina. Uma pílula de nanicolina, sei lá de que é aquilo. É, o negócio é que a roupa o vestuário do Kaneda é igualzinho do Black Kamen Rider, só que é vermelho, né? E como ele é vermelho, ele é o líder, e os líderes das gangues de Super Sentai são sempre vermelhos, também tem a ver. Cara, dá a impressão que aquela moto, ela é uma moto de corrida, sabia? Por causa daquele tanto de propaganda que tem nela, né não? É verdade, pode ser que ele tenha roubado de algum cara que fazia corrida, né? A cena que pipoca os prédios, na hora que o Kaneda encurrala o número 26. Número 26, que é uma criança velha. Ele é o Benjamin Button, cara. Não, não, é o médium do Poltergeist. Ah, é verdade. Venha para a luz, Caroline. No final, depois que tremeu tudo, ela vira assim: "This house is clean." Ela toda descabelada, velho. Ah, não, fala da puta. Eu vou pegar você, não. Vou bater nos outros com você com uma clava. Não, e pô, esse filme aí, cara, quando eu era pequena, ela é boazinha, né? E a coisa que mais sempre me deu medo nesse filme é essa porra dessa anã. Eu ia correr pro fantasma, eu corria da anã, mas ia pro fantasma. Isso, eu pulava dentro da parede lá, pô. É. Eu entrava na televisão, mas não ficava na perto dessa porra dessa velha. Mas por que são crianças velhas, o Alexandre? Você lembra no anime, na hora que, no final lá, que mostra... É uma coisa bem sutil assim, mas que mostra na hora que o Tetsuo entrou na escola. Ele entrou na escola lá, que é amiguinho do Kaneda. O Kaneda vai lá, desce o cacete na galera lá porque o pessoal roubou um brinquedo dele. Mostra umas cenas antes, que é tipo o Tetsuo do lado de fora da casa dele. A porta tá atulhada de correspondência, tipo, não abrem essa porta, o pessoal não vem aqui há muito tempo, então pra mim... Ele foi abandonado, então ele era órfão e foi adotado junto com outros órfãos aí pra começar a fazer as pesquisas, pra desenvolver esses poderes. Se eu não me engano, tem um quadrinho de uma das revistas que fala que eles colocavam cristais de não sei o que no cérebro do pessoal pra desenvolver esse poder. Fazer alguma parada assim. Da mesma forma, não tinha o projeto secreto lá que os nazistas falavam que tinha, de estar desenvolvendo poderes sobrenaturais, não sei o que. Então poderia ser alguma coisa nesse sentido, que juntou essa galera como arma mesmo, né? Como usar como arma. Agora que ele não envelhece, você vê que é pelo próprio efeito das drogas que eles tomavam, e eles não cresceram, né? Tipo, sei lá, eles usavam remédio que dava algum efeito colateral que não tinha o desenvolvimento do hormônio do crescimento. E ficaram azuis porque não tomavam sol, né? Mas por outro lado, olha só, tem a Shioko, que é a velha coroa lá, a maluca lá, da seita lá, que ela tem o corpo de adulto. As crianças estavam lá dentro do complexo militar, né? E a Shioko tava do lado de fora. Shioko não, desculpa, Lady Miyako. Essa é a Lady Miyako. Lady Miyako tomou sol e as crianças não, velho. É, pode ser também. Falta de vitamina. Aí o Kaneda se extrapola lá com o anão velho, bate no garoto anão, no anão velho, faz o chama do jeito que você quiser, capota, quase morre. E aí o exército vira assim: vamos levar ele. Tipo, o estado foda-se, né? O exército sai abduzindo as pessoas e não tá nem aí. Não, mas se não me engano, não chega a polícia primeiro. Eles pegaram o Tetsuo e levaram pro hospital. Mas não foram fazer experiência nada, levou pro hospital. Chegou lá no hospital e vou fazer um teste maluco aqui na cabeça dele, aqui só de onda. Pois é, aparece um velho olhando pro anel de luz. Olha, você tá vendo? Tô, meu Deus. Que isso? Absurdo. Enfim. Não, aí fala assim, pode ser igual ao do Akira. Ó. Oh. Nossa, o quê? O pau, né? O pau. A gente tá achando que é o pau. Porque até você não tá entendendo nada. Isso que me irrita, porra. Custa virar e botar uma linha de diálogo. Fala assim, nossa, esse garoto parece que tem os poderes psíquicos igual ao do Akira. Beleza, isso aí já tá satisfeito. Não, ele olha pro anel e fala assim, meu Deus, é igual. E o cara, de quem? Do Akira? É. Aí você cai, tu vira e fala assim, cara, tá medindo o peru do Akira e o peru do Tetsuo. E aí você não entende porra nenhuma, porque aí você não sabe se o Tetsuo tinha aqueles poderes e ele, tipo, bateu a cabeça e ficou super poderoso. Você não sabe se o exército que fez aquela experiência nele. Eu acho bacana do jeito que é feito, sabe, assim. Eu acho bacana não explicar, eu acho legal ele deixar você ficar com dúvida, cara, porque é, tudo que é muito explicado fica muito chato. Vide o último filme lá daquela porra daquele Homem-Aranha 2. Tudo o cara quer me explicar e tem que ter uma porra de uma razão, velho. Tudo tem que estar amarradinho, uma coisa na outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Não, isso é por causa disso, que é por causa disso, que é por causa disso, que é por causa... Velho, não me explica isso, me mostra o Homem-Aranha Aranha, sabe? Eu tô entendendo o que você tá falando. Realmente tem uma balaquice de Hollywood hoje em dia. Não é nem Hollywood, né? É o público hoje em dia que não aceita se o negócio não for minimamente explicado, inclusive com termos científicos. Eu concordo com você que no Akira é demais. Podia explicar um pouquinho a mais, entendeu? Eu vou exemplificar o que eu tô querendo dizer usando outra mídia que não tem nada a ver. Videogame. Mass Effect é uma trilogia de 3 jogos. O segundo é uma obra-prima, irretocável. O terceiro é um cocô justamente por causa disso. No desfecho da história, eles não deixam a história aberta, eles botaram uma pessoa falando assim: jujubas, pão de forma, batata, pirão. Aí o outro vai e responde: queijo, presunto, e morreu. Esse é o final de Mass Effect 3. Isso é bom? Não! não! Isso é ruim! Ah, é bom porque não explicou porra nenhuma! Não, cara, nesse caso tinha que ter explicado, né? Pois é, mas é a mesma coisa que eu quero dizer. O Akira é quase isso, esbarrou no céu tempão e morreu. É, não, eu ainda acho que vale a pena, sim. Não, vale pra caralho, não tô nem discutindo isso. Não, eu digo assim, que é bacana o jeito que eles fizeram. Não me incomoda, isso em algumas outras mídias, em algumas outras coisas, mas no Akira não me incomoda. Eu acho que talvez, por eu já ter visto várias vezes, pode ser que não me incomode por conta disso também. Pode ser que pra uma pessoa que vai assistir a primeira vez, vai incomodar. Mas eu não acho que isso é ruim, porque vai fazer a pessoa despertar um senso de parar durante o filme pra pensar, mas porra, o que que é isso? O que que tá acontecendo, sabe? Eu acho bacana os filmes que tentam fazer isso. Hoje tá tudo tão explicadinho, tem que tá tudo tão explicadinho, velho, que as pessoas estão ficando retardadas, não estão mais pensando. É, e aí acaba virando o Cavaleiro do Zodíaco Style, né? Você sabe como é que é o Cavaleiro do Zodíaco Style, né? Como é que é? Cavaleiro de Virgem, vai matar o Seiya. Matar o Seiya? Sim, matar o Seiya. Mas por que matar o Seiya? Porque o Seiya está me traindo. O Seiya está te traindo? O Seiya está te traindo? Sim, ele está me traindo. Porque ele é um bandido. Ele é um bandido. É um bandido. É assim, velho. Dá uma agonia, cara. Não, mas eu vou te falar, essa onda de tentar explicar tudo e ter tudo um desfecho, acho que é porque o pessoal tá traumatizado com duas coisas: Matrix e Lost. Discordo. Lost é muito bem explicado. Esse é o problema. As pessoas é que não estão querendo aceitar até hoje. Mas Lost é tudo bem explicado. É a fonte da vida, é a ilha, e no último episódio tá todo mundo morto no umbral, acabou. E nego, não, mas é porque... Não, não tem porquê, velho, foi explicado. Lost foi explicado. Matrix, eu concordo com você. Matrix realmente ficou vergo. Concordo, porque você deu uma pirueta e você ressuscitou pela 15ª vez e você vai dar um carpado e é isso aí, o Uber é legal, é isso aí. Outra cena que me deixa cagado é o Tetsuo, depois de ter passado lá pelos exames e tal, ele foge e aí depois ele acaba voltando pro hospital, ele é pego de novo, né? E aí, cara, ele sentindo aquelas dores de cabeça, e o cara acorda no meio da noite e aí ele pega o copo d'água e bebe o copo d'água. E a musiquinha. Nossa, velho, a musiquinha escrota pra caralho. Ele começa a ter umas alucinações, cara. E são as alucinações do inferno, velho. É um negócio assim... Ah, é, que aqueles bichos de pelúcia que vem e cresce porque eu queria matar ele. Muito sinistro. E aí começa a sair porra pelos poros do bicho, assim. E aí você fala, é leite de minhápica, né, velho? Eu tinha certeza que o Rodrigo ia falar isso. Não, mas é, cara. Assim, você olha, você fala, ah, é leite. Mas na hora que começa a escorrer, assim, velho... Eu falei, caralho, que porra é essa? É porra. É muita porra. É bucaque, velho. É. Que, velho? Que é bucaque, caralho? Bota no X-Video aí, bucaque, você vai descobrir. Agora que você falou da música dessa cena, que é uma musiquinha bizarra, mas assim, em geral, a música, eu acho a trilha sonora desse filme muito do caralho. É aterrorizante, velho. Tem uma curiosidade, né? A trilha sonora foi feita antes do filme acabar de ser feito. Porque geralmente o compositor assiste o filme e compõe em cima dela. O cara que pediu pra fazer do Akira, o cara tomou uns ácidos lá e fez, na minha opinião, uma trilha sonora que encaixou perfeitamente. Tanto que ele fez muita coisa a mais que foi cortada porque não tinha cena o suficiente, sacou? O nego falou, não, aqui não vale, essa aqui não entra, essa aqui casa com essa aqui. Aquela parte do quarto que fica o urso do Brunão cheio de bucaque, fica vendo o carro, que fica aquele uau, nossa, fica aquele coisa assim. Nossa, aquilo é bizarro, parece um pesadelo que você não consegue acordar, cara. Isso, velho. Digno de pesadelo de quando você tá com 40 graus de febre. É sonora do caralho e é toda com um instrumento tradicional japonês, assim, tal, né? Eu tenho o disco, tal, muito foda. Não, durante muitos anos eu escutava essa trilha sonora de cabo a rabo. Mas como assim, velho? A trilha sonora é ótima, mas ela funciona no filme. Pra que diabo você vai escutar um negócio que fica uau? Eu escutava o álbum inteiro. Como que você tá cantando? Claro que essa você pula, né? Mas assim, do começo do filme, quando eles estão no pega de moto lá, que é tipo com uns batuques... É uns taiko tocando. Isso, uns batuques daquele instrumento japonês. Pô, é muito massa a música. Muito bom. outra cena que eu acho muito foda, que eu já comentei aqui, é na cena que o Tetsuo também tá sofrendo lá, tendo alucinação, e a barriga dele explode assim no asfalto e ele fica tentando recolher, que é a hora que o Kaneda confronta ele pela primeira vez, né? Que... Ah, é sinistro isso aí. Puta, que cena foda, cara. Me lembro de ter pesadelo com isso, velho, quando eu era moleque. Era ele alucinando ou eram as crianças velhas que estavam fazendo, mexendo com a cabeça dele? Não, acho que eram os dois, assim. Elas estavam tentando deixar ele maluco. Acho que era isso. Elas estavam tentando deixar ele maluco, na cena do, principalmente na cena dos bichos. Sim, nos bichos pelúcia eu acho que sim, mas ali naquela hora eu acho que não, hein? E por que que elas tentam deixar o Tetsuo maluco? Pra deixar ele insano mesmo, pra ficar maluco e ficar fritar a cabeça dele e ele ficar vegetando. É, dá um tiro na cabeça dele, ninguém nunca pensou nisso, então. Acho mais prático. Não, mas eles tentaram esmagar ele, né? Aqueles bichos de pelúcia eram um aglomerado de objetos que tinham lá no local, né? E aí é que eu acho massa, porque aí o Tetsuo despiroca, invoca o Saiyajin ali, né, velho? E aí, velho, pega pra capar. Aí é inferno na terra, que ele destrói aquela porra inteira e foge, se teleporta pra fora, voa o escambau, vai pro bar lá onde os motoqueiros se encontravam, destrói o bar. Mata o cara que era amigo dele. Mata o cara que era amigo dele. Porra, o Tetsuo despiroca geral, velho. Aí depois que ele bota a capa vermelha, aí fudeu. Aí virou o rei da breguiça, né? Não, mas a cena que ele bota a capa vermelha, eu acho do caralho. É, velho. Do caralho, velho. Porque ele tá lá no meio da cidade, e aí, olha, é o Akira, é o Akira, ele, Akira é o caralho, meu irmão. Não, então, eu acho massa a cena também que tá, ele tá detonando a porra toda, o exército tá com uns tanques atirando nele, ele parando a bala no ar, explodindo e tal, e a população vendo o cara detonando a cidade, fazendo, ah, tá, o Salvador, né? Tipo... Foda-se o exército, né? Fuck the army. Ah, mas é o caos, caos instaurado já. Né? É, mas são os adolescentes, galera. São os Black Bloc. São os Black Bloc, exatamente. Não é por 20 centavos, cara. Filha da puta. O que eu acho maneiro, cara, é que o Tetsuo, ele começa a destruir as paradas e ele tá nem aí pras consequências, né, cara? Na hora que ele destrói aquela ponte, velho, tinha uma galera em cima da ponte, cara. Então, isso que eu tô falando, ele fica matando todo mundo e uma parte da galera ainda fazendo que bom. Que beleza. Ué, galera, isso não é muito longe, não. Quando tem racha e o carro sai capotando em cima da galera, a galera não grita também? Não, mas é porque fica um negócio religioso da galera, o cara tá matando todo mundo, mas fica, pô, mas olha os poderes dele, o cara é tipo Deus, ele é tipo Jesus. É, tá fazendo arrebatamento, tá matando quem merece. Inclusive fica a Lady Whatever lá, que o Alexandre falou, ela morre também numa dessa, né, velho? Vai, ela vai embora. Ela vai pro caralho também. Ela se segura lá, quando vem um carro, ela vai embora. Não, é muito maneiro, né, velho? Porque ela vai caindo, aí vem um cara, isso, ajuda ela, e você falou, ela vai se salvar. Não. Aí o carro cai em cima dela e do cara que salvou ela. Porra, outra cena que eu acho fantástica é o Kaneda pega a moto, aí rouba uma arma lá e vai enfrentar o Tetsuo, e aí o bicho dá um tiro no Tetsuo, assim, que corta o braço dele, velho. Não, na verdade é o seguinte, ele dá um tiro. Ele dá um tiro que passa pela barriga dele. Ele fere o Tetsuo. E aí quando o satélite lá atira no Tetsuo, o Tetsuo tá machucado e infere-se que ele não conseguiu se proteger, entendeu? Só aí ele perde o braço. Aí ele perde o braço, o braço tava machucado. Então tipo, a pele tava fodida e o braço se liquefez. Pô, é, cara, muito essa maneiro, cena, cara. É muito foda, naquele descolo que ele olha pro lado e vê o braço que não tá mais lá. O braço fodido. Não, mas na hora que ele faz um robô, um braço biônico só com peça de sucata. Puta, cara, aquele... É muito impressionante, foda, que você, cara, vê todas as peças que compõem o braço saindo do montinho e indo pro braço dele, cara. É bizarro. Cara, esses detalhezinhos, assim, cara, o Otomo, ele é um cara que deve ser um tarado, sacou? Porque, cara, tu já viu, os desenhos dele são muito detalhados. Vocês já chegaram a ver, tipo, os desenhos do storyboard desse filme? Não. Cara, que storyboard, em geral, você pega storyboard qualquer coisa... É um rabisco, né? É um traço rápido, assim, tal, que é mais pra você pegar a composição, cara. Os desenhos dele de storyboard, você pode tirar e botar na tua parede, que é um quadro, assim, tem todos os mínimos detalhezinhos, e ele foi ele que fez pessoalmente todos os storyboards. Caralho. Cara, é muito do mal os storyboards do cara. É tipo, é tão detalhado quanto o mangá, sacou? E é o storyboard. Mas por causa desse detalhismo dele é que atrasou o lançamento do resto do mangá lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Mas em compensação, uma coisa que é muito comum de você ver em mangá, em série de mangá, é tu pegar as primeiras edições de um mangá, ser super bem desenhado, pô, que massa e tal. E à medida que a série vai saindo, começa, tipo, o neguinho começa cagar a ficar uma merda. Pra fazer rápido, e lá pra edição 50 tá, tipo, o cara fazendo... Turma da Mônica, né? Akira é uma série que o cara, durante a série inteira, ele se mantém com a mesma qualidade, assim, sabe? Mas o Marcel, mas o que atrasou mesmo, assim, porque além dele ter todo esse detalhismo aí do desenho dele, foi naquela conversão que eles fizeram lá do mangá pra colorido nos Estados Unidos, e ele encheu o saco dos caras por causa disso. Tanto que teve um atraso aí nos últimos 8 números lá do mangá lá nos Estados Unidos e aqui acabou refletindo no Brasil. Aqui no Brasil ele foi lançado pela Editora Globo em dezembro de 90 e foi até setembro de 93, até o número 33. Aí depois teve um gap só de 4 anos e dezembro de 97 é que eles foram lançar os últimos 5 números. Pô, a cena que depois que corta o braço dele, que ele vai lá pro satélite. Ele pega o satélite e usa de bazuca. Que ele sai tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, lá atirando ele mesmo, atirando da cidade inteira. E aí depois o satélite sai de órbita, né? E aí cai na cidade. E não se explica porra nenhuma. Mas olha só, eu acho massa que o Katsuhiro Otomo, né, com essa coisa de destruir Tóquio, destruir tudo, e é muita cena de explosão, muita cena de destruição, o filme todo, cara. Parece que ele é o Roland Emmerich com talento, né, velho? Falou tudo. É como se ele fosse o Michael Bay com talento, porque ele conta uma história e tal, e é interessante, e o visual é bacana, e não é cansativo. A câmera não fica girando, girando, girando. A câmera não fica girando demais, ele tem foco, mas ele destrói tudo, velho. É absurdo que ele destrói Tóquio, velho. Ih, mas aí comparando com o Michael Bay, você tá falando de que o roteiro de Akira, ele não se explica, mas ele não tem furos necessariamente, ao contrário do Michael Bay, né? Que a cada 2 segundos acontece uma cena que você faz, cara, isso não tem nenhum sentido dentro da história. É porque o Michael Bay é sempre superlativo, né? Uma lata de Coca-Cola cai no chão e explode no filme do Michael Bay. Cara, se fosse logo assim, seria até melhor, né? Se vai exagerar, exagera pra caralho. O bom do Michael Bay, eu acho que vai ficar icônico, só pra corroborar o que vocês estão falando, é os Transformers, né? Que tu, tipo, tá lutando Transformers e de repente aparece um robô que você nunca viu e nem vai ver de novo. Você vê, quem é essa porra aí, velho? Que merda é essa? É mais ou menos isso aí, né? Mas a Akira passou perto. A Akira passou pertinho, porque ficou o velho cientista lá, olhando pro anel de fogo, falando assim, meu Deus, isso é calosfóbico. Aí o general, calosfóbico? Aí ele, sei. Aí o bicho, eu nunca pensei que nós fôssemos ver um calosfóbico. Aí você que tá assistindo fala assim, o que caralho é calosfóbico? Chegou naquele nível ali que, pô, fechou o nível do poder do cara. É por isso que eu gosto de Dragon Ball Z, porque Dragon Ball Z é didático. Super Akira, né, cara? É, olha como é que é no Dragon Ball Z. Tem lá o Kaioken, aí tem o Kaioken vezes 1, vezes 2, vezes 10, até o vezes 10, que é o top, é o cap. Aí depois você não tem mais pra onde ir. Sacou? É, eu gosto. Por isso que eu gosto de Dragon Ball, porque ele é didático. Aí chega aí os Brumble do Schremer do Akira. Caralho, a gente tá virando o Devil Schremer. Meu Deus, Devil Schremer, não podemos, temos que chamar o Akira. E você fica, né? Então tá, né? Vamos chamar a Akira, não tem o que fazer. Outra coisa que eu acho maneiro do filme é quando o Tetsu resolve ir lá ver a porra do Akira e passa por cima de todo mundo, destrói o complexo do Akira, abre a porra do Akira e tem latinhas com o Akira despedaçado, velho. Isso foi a única coisa que eu entendi. Porra, isso é maneiro pra caralho, né, velho? No mangá, o Akira tá lá mesmo. Eu achei massa no ser uns pedaços. Tipo, não, o moleque já morreu. Pois é, olha só que merda que ia ser tu fazer um anime. Caralho, vou pegar o Akira. Tu vai lá na gavetão do ML, abre. Caralho, o Akira aqui. Ai, que merda que ia ser. Eu acho caído ser o moleque. Eu acho muito mais maneiro ser essa parada. Só que desmistifica, velho. Desmistifica nada. Na verdade, mistifica totalmente. Não, ele porque mistifica, mas desmistifica. Porque você acha que ia ser um ser completo, sacou? Todo poderoso, não sei o quê. E quando chega lá, são as latinhas de whatever. Não, mas aí é que tá, cara. Mistifica justamente por causa disso. Os caras pegaram, assim, lâmina que restou do tecido dele e o moleque ressuscitou. No anime, o Akira, ele transcendeu a matéria. Ele se transformou num ser divino. Isso é só depois. O que acontece é o seguinte, o coronel mesmo, na hora que ele chega, ele se refere a Akira, você imagina que é uma pessoa que tá lá dentro. Só que o poder dele foi tão superior e tão absurdo que nem fatiando e estripando o moleque você conseguiu limitar o poder dele e a própria existência. Tanto que não fazia sentido. Se fosse botar assim, ele ia colocar lá na prateleira lá do laboratório número 37, entendeu? Mas não, aí chega e bota lá dentro, porque ele não entra em detalhe lá no anime, mas ele tá em zero Kelvin, entendeu? Me explica uma coisa. O trio de anões lá, que são os três anões juntinho, que a gente não explicou direito sobre eles, que são outras três crianças que também Kyoko, sofreram. Taka, Takashi Masaru. Isso, que sofreram experiência junto com o Akira. O Akira se despontou, mas eles três também eram três dínamos, assim, né? Eles três chegam e viram e falam assim, temos que acordar o Akira, porque o Tetsuo tá fora de controle, o Tetsuo vai literalmente rachar o planeta no meio. Então nós temos que acordar o Akira. A impressão que dá é que o Akira vai ser um salvador. Só que aí o Akira é um merdeiro do caralho, porque ele basta tá vivo pra fazer merda. A Akira tá vivo, aí explode a merda inteira. E aí os três anão velhos, as crianças velhas, começam a tentar salvar quem pode. Eu achei isso um furo de roteiro. Isso é do caralho, cara. A impressão que dá é que o Akira ia ser um herói. E no final das contas, o Akira virou o quê? Um louco. O Akira era mais maluco que o Tetsuo, então. Aquela vez você mata, porque ele não é um herói. Na verdade, ele é o último recurso, assim. Tipo, cara, o cara vai destruir o planeta, o Tetsuo. Então, tipo, cara, a única coisa que a gente pode fazer agora é tentar acordar o Akira. Só que o Akira é meio que just, tipo, dar um reset, né? Tipo, vai matar um monte de gente, vai dar, tipo, uma nova explosão, tipo, vai destruir, né, o Tóquio de novo, como destruiu a primeira. Mas... aquele negócio assim, já que o Tetsuo vai cagar em tudo, vamos tentar fazer ele cagar e limpar a merda que ele fez. Pena que pra limpar a merda que ele fez, vai ter que dar um reboot nessa porra. Mas o que eu acho mais maneiro ainda em cima disso tudo é que no momento em que o Akira, que ele chega e ele explode, vai pegando o Tetsuo vira aquele bebê gigante de merda, né? Aquele... aquele bebê gigante de diarreia. De diarreia, aquele bicho nojento. E o Kaneda vê o Tetsuo e o Tetsuo ainda fala, Kaneda, me ajuda, não sei o quê. E o Kaneda entra na parada. Os outros três falam assim, caralho, vamos ter que salvar o Kaneda, porque ele é inocente, não tem nada a ver com essa história. E o famoso entrou porque quis. Mas é porque eles remetem a uma coisa que é o seguinte, é da amizade dos dois. O Kaneda e o Tetsuo eram muito amigos e o Akira, naquela época, ele era muito amigo dos três também. Em nome da amizade, olha que bonito. Em nome da amizade, vamos juntar nós três, vamos lá salvar o moleque lá, porque meio que nessa hora é meio que ele se redime, né? O Tetsuo das merdas que ele fez. Isso, tem aquela sequência quando o Akira explode tudo, que o Kaneda flutuando lá e tal, ele fica meio que entrando nas memórias do Akira e nas memórias do Tetsuo, né? Do Tetsuo, exato. Enquanto ao mesmo tempo está voando com prédios, como o Alexandre isso, falou, que rola no... A cidade explodindo em volta, flutuando. E os três entram lá pra proteger ele e no final só sobra o Kaneda, que era o menos poderoso ali, que não tinha poder nenhum, sacou? Isso que eu acho maneiro, cara. E no final a explosão vira só uma bolinha de luz, assim, que é o... Ele segura com a mão, né? Que é tipo, pô, a última memória do Tetsuo, assim. Isso, e ele absorve aquela porra. Quer dizer, então, que os três moleques impediram a Akira de destruir o planeta. Seria mais ou menos isso, o final. O Tetsuo ficou descontrolado. Ele tava tendo a mesma reação que o Akira tinha dado no começo do filme. Só que deu-se a entender que seria muito maior. Na hora que a coisa tava se expandindo, não sabia onde que ia parar, ele falou assim, não, vamos juntar aqui, juntou a galera e juntou o Akira junto com os três meninos lá, e meio que consumiu esse poder do Tetsuo, vamos dizer assim. E acabaram salvando o Kaneda de Lambuja. Essa se destrói, né, o Tóquio, mas ainda é uma alternativa melhor do que deixar o Tetsuo solto. Do que achar o planeta, né? E ficar aquele negócio, aquele, como você falou, um bebê de gosma cobrindo o planeta inteiro, né? No mangá, o Akira, ele é meio mal, né? Pelo que eu andei lendo. Né? Ele é um moleque na dele, assim, uma criança, imagina uma criança de 12 anos, gordinha, que é meio passado, na realidade, não tem muita iniciativa, não tem nada, ele fica lá sentado, o Tetsuo faz e acontece, ele fica só olhando pra ele, assim, entendeu? Ah, qual é a tua? Ele não reage, assim. Ele não reage, ele é meio passivo, assim. E como é que termina o mangá? No final do mangá eu sei como é que termina, porque eu li. E foi exatamente isso que me fez não querer ler o mangá. A porra toda explode, né, o Tóquio fica sob o comando do Kaneda e da namorada dele. Vira tipo uma nova república, novo país, entendeu? Dentro do Japão. Mas aí é que foi uma coisa maior, tipo, no final, na hora que a merda do Zoro vai pro caralho, que um suga o outro, tudo, que acaba tudo, meio que dá a entender que o poder ficou no ar, entendeu? Então foi uma nova era. Lembra que lá no anime ele chega e fala assim, ah, chega uma hora que você tem um turning point, que você tem uma mudança absurda na história da humanidade, não sei o quê. E quando aconteceu isso aí foi meio que um turning point, porque a força ocidental chega lá, vamos arrumar essa bagaceira aqui, e chega o Kaneda com a Kei, com a galera lá e fala não, meu amigo, sai fora, esse aqui é o Império do Akira, não é no Japão, aqui é o Império do Akira, alguma coisa assim, pode deixar que a gente precisa de vocês não, a gente vai se virar aqui pra reconstruir o país. Aí acontece, eles viram o Cosmotoca assim e vão na direção dos prédios que estão destruídos, dos prédios que estão destruídos vão meio que se reconstruindo, entendeu? Então dá a entender que essa virada que tem, que ficou tipo esse poder, né, do Akira e tudo, ficou entremeado na realidade e agora eles estavam, sei lá, agindo a favor deles, meio que reconstruindo na cidade, entendeu? Poder é de vocês. Vai, planeta! Desde o começo é a história do Capitão Planeta. Caralho, mano. Mas é isso mesmo, tô vendo aqui no quadrinho aqui, tô dando uma olhada aqui. Exatamente, é muito parecido o final nesse sentido, que o Tetsu tá crescendo, o poder dele agora, tá perdendo o controle, e aí junta a molecada, não, vamos salvar o Tetsu, vamos salvar todo mundo, e é isso aí. O poder é de vocês. O poder é de vocês. Prevalece o poder do amor, afinal. Só falta aparecer a Super Xuxa contra o Baixo Astral. Não, o poder é da amizade. A amizade é maior do que qualquer outra coisa. Sobe a música da Xuxa. Termina com o neguinho pulando e batendo palmas no ar. Assim. Sobe o Lua de Cristal, vai. É isso, interneticos. Se você ficou curioso sobre Akira, tem o Blu-ray lançado no Brasil, tem DVD lançado no Brasil, todo dublado, legendado, enfim, do jeito que você que vai querer ver. Você pode ter acesso ao mangá, como o pessoal aí já falou. E eu vou deixar uma recomendação aqui também. Se você gosta de temas de animes mais adultos e violentos, com essa outra violência e tal, eu preciso deixar a sugestão aqui, cara, de um anime que eu conheci. É uma série bem curtinha, de 20 e poucos episódios, chama Elfen Lied. Eu adorei. Ele é ultra violento, ultra sexualizado. Não aparece, né, o sexo em si, mas assim, as personagens, tu conta os minutos que as personagens ficam vestidas no anime, mas tudo tem um motivo de ser. E também é do mesmo contexto do Akira, super seres e tal, seres com poderes mentais absurdos. Eu vi essa dica do Exumador lá do Podtrash, eu assisti, eu fiquei apaixonado, é impressionante. Então fica a dica aí pra você que curte o tema, corra atrás, tem a série completa no YouTube, toda legendadinha, muito bacana também. Meu caro Alexandre, meu caro Marcel, muito obrigado por vocês terem topado aqui essa loucura de tentar analisar Akira. E, por favor, o Jurassic Cast é de vocês. O Alexandre é até meio redundante eu falar isso, né, Brunão? Porque, né? Nosso chefe. O Jurassic Cast é da Vigia Corporation, por assim dizer. Mas, Alexandre, quem é você? As pessoas estão ávidas, querendo saber quem é esse cara que lê Akira 5 vezes seguidas. Quem é ele? De onde ele vem? Pra onde ele vai? Eu sou virgem de 40 anos. Isso, com dois filhos. Dois filhos de incubadora. Isso mesmo. Eu sou o Alexandre, sou da Fiction Corporation. Se você começou a escutar o Jurassic Cast hoje, nesse programa do Akira, eu sou dono da Fiction Corporation. Nós temos camisetas inspiradas em corporações, empresas, produtos, inspirados em quadrinhos, em filmes, em séries e outras meios de entretenimento a mais. As camisas são bem divertidas, ao contrário do Alexandre. Marcel, muito obrigado, meu caro. E o Jurassic Cast é todo seu. Dê lá o seu recado. Sou Leonardo Maciel, eu faço os desenhos aí, as vitrines do Jurassic Cast, né? Desenho os meninos. Eu sou cartunista, ilustrador também e tal. Eu tenho um site de tirinha na bundanado.com, que tá meio parado. Mas estou para terminar alguns livros aí de quadrinhos que vou lançar no que vem. Então é isso aí, galera. Faz ilustração sob encomenda? Faço ilustração. Olha aí, você que tá procurando um puta ilustrador de mão cheia, a hora é agora, né, Bruno? O melhor de todos. Nós temos lá algumas estampas lá do Marcel, lá na Fiction Corporation também. Dê um abraço no Rodrigo. Caraca, eu passei mal, cara. Puta, filho da puta. Quando eu te encontrar pessoalmente, eu vou te dar um abraço. Bem forte. Tá bom, vai, dá assim, dá um murro na tua cara, seu babaca. Aí você vai ver as amiguinhas do Caneta da galera lá. Todas de regata. Todas de regata. Pra gente que tá assistindo, a gente que é ocidental, o pessoal que nasceu no Guará, tá nem aí, entendeu? Agora, pro japonês, ele deve até se contorcer. Rapaz, qual o problema de quem nasceu no Guará? Eu, hein? Preconceito. O que você tem contra o Guará, cara? É? Não, agora fala. Tá querendo dizer que o pessoal do Guará tem xexel? Tem o sovaco mal cheiroso? Eu sou do Guará, então eu posso falar do Guará, entendeu? E quando você era pequeno no Guará, o povo ficava esfregando o sovaco na tua cara. ficou traumatizado. Eu tô entendendo o que você tá falando, Alexandre, mas se você parar pra pensar um pouco, você vê que a própria obra do Akira sofreu uma influência ocidental muito grande, porque a New Tokyo parece muito mais uma Nova York, se você for pensar por esse prisma que você tá falando aí. É, tanto que o Keanu Reeves tava querendo fazer a refilmagem, querendo fazer o live action do... Ah, não fala isso, velho. Lá em Manhattan, né? É, tão roteirizando essa bodega, hein? Não, velho, não faz isso, cara. Não fala isso de novo, não, cara. Não fala isso que dá azar, cara. Mas tão roteirizando, é sério, não tenho nada com o teu culpa, não. Sou eu que tô financiando, não, mas tão roteirizando, tá. Eu sei, mas eu não gosto de ser lembrado disso. Tu sabe alguma coisa aí desse live action, ou Alexandre? A última notícia que eu tive é que o Keanu Reeves estava envolvido nisso diretamente. Não era o DiCaprio? Não era, desculpa, o DiCaprio? Desculpa. Cara, o Keanu Reeves entrou em algum momento aí nessa história, não sei. Tá bom, pode ser que seja o DiCaprio. Então, Miotti, se vou gravar as duas versões. Ah, tá, que o Miotti vai se preocupar em pesquisar e botar certo. Matrix, o original, eu acho ele com a história fechadinha. O original é, exato. Dois seguintes a gente tem que esquecer que existiram e tal. A cena do arquiteto lá, que ele... No final do... Ergo! Hã? Ergo! É que o cara fica... Não, que você... Accordingly. Não, cara... Vis-a-vis!